Artigos originais. Ensino religioso em foco, solidão e ousadia nos anos iniciais do ensino fundamental. Autor, Lourival José Martins Filho. Doutorado em Teologia pela Escola Superior de Teologia. Pós-doutorado realizado junto à Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Docente da Universidade do Estado de Santa Catarina. Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/24 9169907181572. E-mail: lourivalfid@gmail.com. Resumo. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que acompanhou durante 2012 a 2013 a prática pedagógica em ensino religioso, de 5 professores, licenciados em pedagogia, atuantes nos anos iniciais do ensino fundamental, na rede estadual de ensino da região da Grande Florianópolis em Santa Catarina, Brasil. A pesquisa tem como ancoragem teórica a produção contemporânea em ensino religioso no Brasil, com ênfase em Junqueira, 2002, Klein, 2008, e Brandenburg, 2004. Precisamos compreender que os docentes dos anos iniciais do ensino fundamental trazem consigo a marca de uma trajetória pessoal e profissional que os identifica. A vida é permeada por diversas escolhas. Para estes docentes, uma delas é o compromisso de lecionar ensino religioso nos anos iniciais do ensino fundamental. Entende-se que o ensino religioso precisa tomar como base as crianças que frequentam os contextos escolares, visando que sejam considerados sujeitos sociais de direitos, produtores de culturas e do conhecimento. Assim, a análise e sistematização dos dados pautaram-se nos princípios da pesquisação, com ênfase em Tiolent, 2005. As observações e entrevistas realizadas com os docentes evidenciaram que, ensinar ensino religioso nos anos iniciais do ensino fundamental ainda é uma atividade solitária, de pedagogos e pedagogas que reconhecem a importância da referida disciplina. B. A gestão escolar desconhece a legislação e as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. C. O projeto pedagógico. Como carta de intenções das unidades educativas deve garantir com maior consistência o ensino religioso em todo o ensino fundamental. D. É necessário investir na profissionalização docente de pedagogos, para a docência em ensino religioso. Palavras-chave: ensino religioso, projeto pedagógico, gestão escolar, anos iniciais do ensino fundamental. Introdução: o ensino religioso e sua efetivação no contexto educativo ainda é um desafio nas unidades de educação básica por todo o Brasil. Mesmo considerando a legislação educacional que garante a legitimidade deste componente curricular, sabemos das fragilidades de sua real implantação no contexto das escolas. Temos a clareza que, na perspectiva da formação plena do cidadão, no contexto de uma sociedade cultural e religiosamente diversa, na qual todas as crenças e expressões religiosas devem ser compreendidas e respeitadas, que o artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 de 1996, alterado pela Lei 9.475 de 1997, legisla que o ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Brasil, 1997. Considerando a diversidade cultural da sociedade brasileira, este preceito legal ratifica a importância e a necessidade de disponibilizar aos educandos, no conjunto dos conhecimentos escolares, conteúdos sobre a diversidade cultural religiosa como uma das formas de promover e exercitar a liberdade de concepções e a construção da cidadania, prerrogativas de um Estado laico e democrático. Neste caminhar, durante os anos de 2012 a 2013, vinculados ao Grupo de Pesquisa em Educação e Religião da PUC Paraná, realizamos uma pesquisa de caráter qualitativo que acompanhou a prática pedagógica de 5 professores ou professoras licenciados em pedagogia efetivos e devidamente habilitados para a docência nos anos iniciais do ensino fundamental, em escolas da região da Grande Florianópolis, Santa Catarina. A vivência com estes professores, as entrevistas e observações realizadas geraram as reflexões que apontamos a seguir. O percurso realizamos uma pesquisa de caráter qualitativo cientes do rigor acadêmico, buscando promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas, o conhecimento teórico do componente curricular ensino religioso e as práticas curriculares realizadas por professores pedagogos que lecionam ensino religioso nos anos iniciais do ensino fundamental. Sabemos que as pesquisas qualitativas colocam o pesquisador no meio da cena investigada, participando dela e tomando partido na trama da peça. Abre aspas, não se trata de simples levantamento de dados ou de relatório a serem arquivados. Com a pesquisa, os pesquisadores pretendem desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados. Fecha aspas, Tiulent, 2005, página 18. Optamos firmemente pela pesquisação como abordagem metodológica. Entre as diversas definições, nós optamos pela seguinte, abre aspas, a pesquisação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Fecha aspas, Tiulent, 2005, página 16. A pesquisa se pautou no contato de 2 anos com 5 professores que atuam na rede de ensino da Grande Florianópolis, abre aspas, tínhamos sempre em mente que na pesquisação um dos principais objetivos consiste em dar aos pesquisadores e grupos de participantes os meios de se tornarem capazes de responder com maior eficiência aos problemas da situação em que vivem. Trata-se de facilitar a busca de soluções aos problemas reais para os quais os procedimentos convencionais têm pouco contribuído. Fecha aspas, Tiulent, 2005, página 18. A amostra marcou pela intencionalidade, pois os sujeitos da pesquisa foram escolhidos considerando experiências entre 4 e 15 anos de exercício de magistério, quadro efetivo. Visando analisar e socializar os resultados que, abre aspas, são marcados pelo caráter coletivo do processo de investigação, foi necessário o uso de entrevistas e reuniões de discussão com os interessados. Fecha aspas, Tiulent, 2005, página 103. Os registros das entrevistas foram realizados em formulários próprios e a pedido dos participantes não foram gravados, sendo que as respostas foram escritas na íntegra na própria entrevista pelo pesquisador e foram validadas por cada docente após o término e após a sua sistematização. Os dados decorrentes das observações nas unidades educativas e entrevistas foram analisados em uma perspectiva crítica e qualitativa, a partir de categorias construídas ao longo do processo de coleta, reflexão e sistematização. Os participantes, por iniciativa, na primeira reunião de pesquisa, escolheram as letras que gostariam de ser nomeados quando da socialização dos dados. A docência solidária, sabemos que a docência é uma atividade, que independente do campo de atuação é repleta de desafios e expectativas num movimento contínuo e complexo. O docente tem que lidar com diversas situações, muitas delas inusitadas. 3 aspectos do ensino, segundo Novoa, 2008, expõem parte da complexidade da docência. A, ao contrário de diversas outras atividades profissionais, a docência implica em participação dos alunos. Um advogado, um médico pode atender um cliente paciente silencioso. O docente necessita da cooperação ativa do aluno, e nem sempre consegue. B. A dimensão emocional faz parte da atividade docente, os sentimentos de conflitos e afetos estão sempre presentes. A proximidade entre docente e alunos em muitos casos é condição para a promoção da aprendizagem e, o distanciamento, causador de muitas desmotivações. C. Relação com a sociedade, há muitas expectativas sobre o professor, escola, família, agências formadoras, sistemas de ensino, a sociedade em geral depositam nele uma grande responsabilidade na formação do aluno, vem sendo cada vez mais ampliada na atualidade. Os participantes da pesquisa estão mergulhados nestas dimensões e ainda apontam que na maioria das vezes sentem-se abandonados no contexto escolar, abre aspas, sabe professor, lecionar ensino religioso nos anos iniciais do ensino fundamental é um exercício de ousadia e solidão. É sempre uma surpresa. Algumas diretoras e equipes pedagógicas parecem até que olham diferente para gente pedagogo que deseja de uma certa forma ensinar este componente curricular. Olha, somos professores generalistas, professor, ensinamos todas as disciplinas curriculares. Por que não podemos ensinar ensino religioso? Eu sei mais matemática do que ensino religioso, eu sei mais geografia do que ensino religioso. Na realidade, sabemos pouco de todas as áreas. Fecha aspas. Participante A. Percebemos a necessidade de que as escolas e, em especial, as equipes pedagógicas possam acolher de forma mais consistente os docentes alfabetizadores que pretendem, assim como em todas as áreas do currículo, lecionar com competência teórico-metodológica ensino religioso. Enfatizamos ainda que, abre aspas, o ensino religioso na escola não pode se manter apenas conceitualmente. Ele é real, tem uma episteme própria, localiza-se ao lado de outros campos de saber e acrescenta a visão sobre a realidade, mais um modo de discuti-la para compreendê-la. Fecha aspas. Junqueira, Meneghetti, Guascovics, 2002, página 57. Se o sistema de ensino, em sua legislação educacional, prevê a oferta da disciplina e, consequentemente, contrata um pedagogo e o autoriza a lecionar para as crianças todos os componentes curriculares, este, como educador, deve ter o mesmo tratamento tão digno como de todo profissional de educação que faz parte das escolas de educação básica. Surge daí nossa insistência que, se o ensino religioso é área de conhecimento, deve ser intencionalmente planejado, fazer parte dos projetos pedagógicos escolares e, sobretudo, estar inserido no processo de formação inicial. O ensino religioso, a partir dos referenciais curriculares e dos textos legais, é componente curricular que deve estar, obrigatoriamente, em todos os currículos escolares. Essa obrigatoriedade não significa catequese, mas processo de construção do conhecimento a partir do diálogo com os diferentes que estão no caminho da construção da identidade. Kleine, 2008, página 130. Santomé, 1998, alerta que há muitas vozes ausentes nos contextos educacionais, como, por exemplo, etnias minoritárias ou sem poder, mundo rural, homens e mulheres de terceira idade, pessoas com deficiências e necessidades educativas especiais, culturas jovens e infantis, o mundo das pessoas pobres. Enfim, nosso currículo ainda está configurado numa perspectiva de mundo idealizado. Nesse cenário, temos alertado para a importância de refletirmos criticamente a formação dos professores e gestores escolares, pois somente dessa forma será possível projetarmos mudanças e transformações significativas e coerentes para as práticas pedagógicas. Assim, afirmamos que o engajamento do professor e o entusiasmo para o desenvolvimento de suas atividades advém também de uma formação teórico-prática sólida e consistente, mas também, sobretudo, do acolhimento nos espaços em que atua. As escolas precisam ser locais saudáveis que reconheçam todos os docentes como profissionais da educação, inserindo-se nesse contexto os docentes que lecionam ensino religioso. Isso implica sermos contra qualquer forma de discriminação e preconceito com o componente curricular ensino religioso. Nessa perspectiva, defendemos a necessidade de uma escola pautada em outros parâmetros, exigindo-se uma mudança seja na organização estrutural ou acerca da organização do trabalho pedagógico. No contexto educacional brasileiro, é necessário analisar as contradições e possibilidades que a área curricular do ensino religioso tem sido desenvolvida. Entendemos que o ensino religioso, reconhecido pelo Ministério da Educação como disciplina do conjunto das áreas do conhecimento, visa, entre outros objetivos, proporcionar ao educando o conhecimento dos elementos básicos que compõem o fenômeno religioso, a partir das experiências religiosas percebidas no contexto em que vive. Caron, 2005, página 8. Ensino religioso e o projeto pedagógico escolar, abre aspas. Quando eu comecei a participar das reuniões pedagógicas na escola, solicitei o projeto pedagógico para ler. Percebi de imediato que não estava no mesmo ensino religioso. Todo projeto falava de uma escola inclusiva e solidária, mas excluía na prática um componente curricular. Pode isso? Com a gente ainda pode falar em inclusão. Meu desespero foi maior em perceber que as pessoas pensam que pedagogo não pode ensinar esta área. Qual o motivo? O que autoriza um pedagogo ensinar ciências e não ensino religioso? É a formação inicial? Se for, temos fragilidade de formação em todas as áreas. Fecha aspas. Participante C. Abre aspas. Foi a partir do meu ingresso na escola que o processo de planejamento na unidade passou a privilegiar situações interdisciplinares em interface também com o ensino religioso. Leva tempo para a gente ser respeitado como alguém que defende uma área de conhecimento e não está fazendo doutrinação de ninguém. Fecha aspas. Participante D. Partimos então para uma perspectiva prática e crítica do projeto pedagógico escolar que resulta não só de um planejamento, mas de uma construção cotidiana dentro do espaço educativo. Nesse sentido, o conceito de projeto pedagógico em uma forma abrangente engloba desde decisões políticas estruturais até as práticas escolares. Respeitar o professor de qualquer área de conhecimento é fundamental na escola. Coloca-se como desafio a necessidade da escola, em especial a equipe pedagógica, em desenvolver um ambiente investigativo fundamentado na teoria, no sentido de reorientar o planejamento da instituição. Neste sentido, o projeto pedagógico produzido pelas práticas cotidianas expressa o que a escola entende como conhecimento, que saberes privilegiam, assim como que sujeito pretende formar e que sujeito de fato forma, sendo o docente de ensino religioso importante neste processo. Entendemos que o mesmo é um conhecimento de características próprias, como cada campo é. Tendo o desafio de trabalhar a partir do seu não lugar ou como abre aspas, saber à margem fecha aspas, tanto mais ele é disciplina potencial para a realização da participação. O ensino religioso é contextualizado na realidade cultural própria da escola, que é a pedagógica, e não a partir das confissões religiosas. O aspecto religioso da realidade brota para dentro da escola e é abordado por ela pedagogicamente. Isso quer dizer que paradigmas próprios surgem na escola, diferentes daqueles das confissões religiosas, Brandenburg, 2004, página 137. Observamos que a construção de um projeto pedagógico exige deflagrar como eixo central de preocupação, a constituição do processo de conhecimento, a atividade da formação humana como característica primordial do trabalho educativo do professor ou da professora, os processos de socialização na escola e o reconhecimento de quem ensina e aprende como sujeitos ativos históricos, que se apropriam e produzem cultura nas condições sociais disponíveis. É preciso conhecer tais condições históricas para ampliar e favorecer uma formação significativa e que responda aos anseios de quem recebe. Neste processo de apropriação de conceitos por parte das crianças, jovens e adultos que estão no ensino fundamental, ao pensarmos o ensino religioso como componente curricular, espera-se que o mesmo no inserido no projeto pedagógico contribua para proporcionar o conhecimento dos elementos básicos que compõem o fenômeno religioso, a partir das experiências religiosas percebidas no contexto do educando, subsidiar. O educando na formulação do questionamento existencial, em profundidade, para dar sua resposta devidamente informado, analisar o papel das tradições religiosas na estruturação e manutenção das diferentes culturas e manifestações socioculturais, facilitar a compreensão do significado das afirmações e verdades de fé das tradições religiosas, refletir o sentido da atitude moral. Como consequência da vivência do fenômeno religioso, expressão da consciência e da resposta pessoal e comunitária do ser humano, possibilitar esclarecimento sobre o direito à diferença na construção de estruturas religiosas que têm na liberdade o seu valor inalienável, FUSS, 2008, página 125. Gestão escolar e ensino religioso abre aspas. Olha, professor, ficar evidente que os diretores não conhecem as atuais diretrizes curriculares da educação básica de 2010. Sabe, professor, também falta a integração entre os professores das áreas e nos alfabetizadores. O pessoal parece ter medo de perder espaço. Essa coisa de optativa não funciona nos anos iniciais, professor. A gente acaba ensinando mesmo ensinar do que jeito que dá. Existe um distanciamento entre os professores dos anos finais do ensino fundamental e nós. Então cada um faz o que pode. Quem faz diferença é a gestão escolar, quanto tem clareza do nosso papel coletivo de formar pessoas. Fecha aspas. Participante E. Registramos então que em 2010, o Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução número 4, Jurisdição, 2009, ao instituir as novas diretrizes curriculares nacionais gerais para A educação básica reafirma o ensino religioso na base nacional comum, a qual se constitui de conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico, no mundo do trabalho, no desenvolvimento das linguagens, nas atividades desportivas e corporais, na produção artística, nas formas diversas de exercício da cidadania, e nos movimentos sociais. A referida resolução, assim, se pronuncia sobre as áreas de conhecimento, artigo 14, parágrafo 1º, integram a Base Nacional Comum Nacional, a, língua portuguesa, b, a matemática, c, o conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil, incluindo-se o estudo da história e das culturas afro-brasileira indígena, d, a arte, em suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a música, e, a educação física, f, o ensino religioso, Brasil, 2010. Desta forma, é inconcebível em qualquer unidade de educação básica que seus diretores e, consequentemente, as equipes pedagógicas não estejam minimamente instrumentalizados para o acolhimento necessário aos professores de ensino religioso no ensino fundamental. Consideramos que o ensino religioso deve atender à função social da escola, em consonância com a legislação nacional e dos respectivos sistemas de ensino, respeitando, acolhendo e valorizando as diferentes manifestações do fenômeno religioso no contexto escolar, a partir de uma abordagem pedagógica que estuda, pesquisa e reflete a diversidade cultural religiosa brasileira, vedadas quaisquer formas de proselitismos. Abre aspas, a gente chega com muita garra, mesmo com um curso de pedagogia que falou minimamente sobre a área, mas compreendendo o ensino religioso como disciplina na ida escola. Mas nestes meus anos de experiências, alguns gestores não respeitam o irmão professor. Este é um componente que dá mais é dor de cabeça para diretor escolar. Nos anos iniciais eles deixam a gente só, fecha aspas, professor participante, b, abre aspas, professor, o que adianta o amparo legal se os próprios dirigentes da escola não conhecem? De que me servem as resoluções do Conselho Nacional de Educação se é uma luta diária para eu convencer as escolas que esta disciplina é um componente curricular legítimo, fecha aspas, professor participante, b, fica evidente que precisamos desenvolver um trabalho mais integrado entre a gestão escolar e os professores do ensino fundamental, um projeto pedagógico a ser desenvolvido junto às crianças, adolescentes e jovens. Ou seja, aos alunos estudantes em que a aprendizagem e o respeito a todos os componentes curriculares sejam focos principais. Esta perspectiva adota como requisito básico o trabalho coletivo, seja nas dinâmicas discentes, quanto docentes, por entender que ele possibilita a ressignificação de histórias, trajetórias, vivências. Acreditamos que mediante o desenvolvimento de um trabalho coletivo é possível revisitar o passado, repensar processos empreendidos, compartilhar experiências e saberes, produzir cultura. Destacamos para esta formação a relação teoria-prática dos gestores escolares e professores, não no sentido da sobreposição da teoria sobre a prática e vice-versa, mas na mediação da prática pela teoria. Ou seja, desenvolvendo o sensível e o inteligível. Sem temor, medo, destacamos os conhecimentos dos professores como articuladores da prática escolar. Tal perspectiva é indicada no sentido de romper com o abismo existente entre a produção teórica e o chão da escola. Abismo existente entre o que a produção teórica evidencia, produz e pesquisa e o que se faz na escola. Este abismo do ponto de vista da gestão escolar inicia-se, sobretudo, quando quem é responsável pela coordenação da proposta escolar desconhece a legislação pertinente. Conforme Libânio, 2006, evidenciamos que é necessário articular uma defesa em prol de uma gestão escolar coerente, aberta e comprometida com todo o projeto escolar e seus componentes curriculares. Um projeto que precisa ser elaborado por todo o corpo profissional da escola. Neste caso, as práticas pedagógicas dos professores precisam estar voltadas principalmente para o desenvolvimento autônomo, criativo e crítico dos sujeitos crianças, alunos e professores que nela estão envolvidos. Entendemos que uma prática pedagógica precisa ter dinâmica própria, que lhe permita o exercício do pensamento reflexivo, conduza a uma visão política de cidadania e que seja capaz de integrar a arte, a cultura, os valores, o conhecimento e a interação, propiciando, assim, a recuperação da autonomia dos sujeitos e de sua ocupação no mundo, de forma significativa. Gomes, 2006. Página 23. Evidencia-se que a forma de se organizar um projeto escolar está estritamente vinculada à intencionalidade educativa de quem o sistematiza e o coloca em prática. Sendo assim, nossa insistência em vincular o ensino religioso à proposta curricular da escola, segue o caminho de unir o proposto, estamos nos referindo às concepções, às ideias e às intenções, com o vivido, estamos nos referindo às experiências cotidianas. Entretanto, cabe ressaltar que o projeto pedagógico em seu desenvolvimento não é linear, mas se concretiza a partir de um determinado horizonte formativo e cultural. Ao assumir o ensino religioso na perspectiva da formação, da busca de um significado de vida, do desenvolvimento da personalidade com critérios seguros, do compromisso com a plena realização, tem implicações com os conteúdos e as metodologias veiculadas. Isto é, exige-se a coerência e a consistência entre teoria e prática, intenções e ações, o que perpassa pela transformação de seu articulador, de seu interlocutor, de seu mediador, que é a pessoa do educador, o professor de ensino religioso como catalisador pela sua sensibilidade, perspicácia e criatividade. Junqueira, 2004. Isto significa que todo docente, mesmo considerando as dificuldades encontradas, deve ser um mobilizador permanente nos contextos escolares na defesa de seu componente curricular, bem como a qualquer forma de preconceito e discriminação. Considerações finais: a universalização do acesso ao ensino fundamental é um desafio para o país, uma vez que apresenta uma elevada exclusão social. Esta discussão no âmbito do ensino religioso se fortalece ainda mais, pois sabemos que o mesmo é área de conhecimento, devendo estar presente nos currículos educativos. No processo da educação, o ensino religioso tem sua parcela de contribuição para a formação do cidadão, independente da raça, cor, cultura e religião, ao direito de participação na construção do exercício da cidadania. Fuchs, 2005. Salientamos também que a análise do trabalho dos professores, considerado em seus diversos componentes, tensões e dilemas, permite compreender melhor a prática pedagógica. Tardif, 2002. Entendemos que as práticas pedagógicas, por estarem envolvidas em um processo de ensinar, educar, aprender, podem afirmar a escola como um lugar privilegiado para as aprendizagens de adultos e crianças, adultos professores que, ao intencionalizarem e sistematizarem o conhecimento cientificamente elaborado, estão organizando os processos de desenvolvimento de suas intelectualidades e o desenvolvimento das intelectualidades das crianças. Esta consideração privilegia o contexto escolar como lugar onde os diferentes sujeitos possam falar, ouvir, ver, sentir, ensinar, experimentar, aprender, pensar, resistir, concordar, discordar, escrever, ler. Dito de outra forma, onde possam tecer suas histórias, perceberem-se como produtores e consumidores de culturas. Os participantes da pesquisa, mesmo considerando-se inseridos numa docência solitária, podem contribuir de forma significativa no contexto escolar onde estão inseridos. Então, o professor de ensino religioso, em especial, é desafiado a desenvolver uma metodologia dialógica capaz de criar a curiosidade e capacitar cada pessoa a buscar respostas às perguntas existenciais. Um professor de ensino religioso pode desenvolver momentos criativos e participativos em sala de aula à medida que exercita a paciência através do encontro com o transcendente e com os alunos. Fuchs, 2008, página 131. Neste processo de educação integral, a atividade educativa é considerada por nós a atividade por excelência do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças. Atividade que envolve corpo e mente, ou ainda, corpo, mente e coração. Dimensões que formam a totalidade do ser criança e que os adultos professores às vezes insistem em fragmentar, separar e obstaculizar. Por isso entendemos que se o ensino religioso faz parte dos saberes que contribuem para a formação do cidadão, não pode ficar marginalizado na escola. O professor de ensino religioso deve participar, em igualdade de condições, da elaboração e execução do projeto pedagógico da escola, deve estar presente nos acontecimentos de integração do calendário escolar, dos conselhos, dos principais eventos da comunidade, Cordeiro, 2004, página 31. Afirmamos então que os dados da pesquisa e a convivência com os participantes no contexto escolar demonstram quanto o ensino religioso não se faz presente nos planejamentos, projetos educacionais ou nas relações educativas. Compreendemos, porém, que a identidade do ensino religioso não se constitui na promulgação da nova lei, mas se constrói num permanente processo de diálogo e de abertura para e com o diferente. Até porque a alteração da letra da lei nem sempre acompanha a alteração da prática e da concepção do professor. A repetição do discurso da letra da lei nem sempre é acompanhada por uma ressignificação da compreensão e da prática do ensino religioso. Esta ressignificação, assim como a própria ressignificação da pessoa do professor, necessita de um tempo e de um processo de reconstrução, Klein, 2001, página 5. É necessário também um plano abrangente e efetivo de valorização dos docentes da educação básica, envolvendo condições de trabalho, melhorias salariais, apoio nas formações continuadas dentre tantas outras reivindicações já conhecidas. Muitas questões apresentadas e outras ainda nos instigam, assim continuamos com muitas delas a nos movimentar à pesquisa sobre ensino religioso e sua implantação efetiva na educação básica. As ideias apresentadas nesse texto representam parte de nossa caminhada na formação de docentes para o ensino fundamental e são oriundas de muitas reflexões encharcadas pelo compromisso de contribuir com uma educação séria realmente inclusiva e de qualidade.